Thank you. Boa noite. Alguém aqui já ouviu falar nas universidades das trevas? Alguém aqui já ouviu falar? Nas universidades comandadas, chefiadas e dirigidas por magos negros? Universidades no astral inferior? Nós vamos falar delas hoje. Essas universidades preparam youtubers, influenciadores, médiums de todas as religiões, políticos, empresários, juristas. Essas universidades preparam muitos espíritos para encarnarem na Terra, para atrasarem o progresso da humanidade. E aqueles que já estão encarnados também desdobram para essas universidades para continuarem a ser preparados, porque foram preparados lá antes de reencarnar, para receber instruções, comandos, hipnose. Artefatos tecnológicos são colocados no seu perispírito, para quando ele voltar para o corpo, ele fazer tudo o que foi instruído lá embaixo, quando ele estava em desdobramento. Quando ele voltar para o corpo, ele não vai lembrar de nada, mas ele vai voltar com todos os comandos de tudo o que ele deve fazer. Ele não vai lembrar de nada, mas quando ele for realizar o que tem que ser realizado, ele vai realizar exatamente como foi instruído para ele lá embaixo. Assim é com os espíritos que servem às trevas e assim também é com os espíritos que servem à luz. Os da luz também desdobram para o plano espiritual para receber instruções, para voltar para o corpo e fazer tudo o que nós instruímos para eles, para o progresso. O trabalho é muito parecido. A única diferença é que nós não sacrificamos, não torturamos, não maltratamos e nós instruímos para o progresso, para a luz, para a evolução, e eles instruem para o não progresso, para a destruição, para a não evolução. É simples assim. Então, vamos primeiro falar dos encarnados que desdobram para lá. Por que que eles desdobram para lá, para as universidades das trevas? Por quê? Porque sintonizam. Exatamente, porque eles estão sintonizando com os mesmos propósitos das trevas. Eu vou explicar em detalhes como é essa sintonia. Mas muitos vão dizer, mas o que ele diz nas suas palestras? Eu vou falar dos médiuns. Dos médiuns. Vou deixar os políticos um pouco de fora, os artistas, os juristas, os empresários, influenciadores. Nós vamos falar dos médiuns. O que acontece com os médiuns é bem parecido com o que acontece com os outros também. Então vou falar só dos médiuns, que é o que interessa agora, porque a coisa está feia, muito feia, porque muitos dos que eram da luz estão sendo hoje instrumentos dos das trevas. Já foram da luz. Foram instrumentos dos das trevas e não percebem que estão sendo instrumentos das trevas. Acham que ainda estão sendo instrumentos da luz. Não percebem. Porque no início das suas caminhadas eram mais humildes. Estavam no primeiro amor. Mas no decorrer das caminhadas, sua caminhada, foram ganhando fama, seguidores, dinheiro. Isso subiu a cabeça. E aquele coração sincero do início, puro, humilde, já não é mais. Subiu a cabeça a vaidade, o ego, a soberba, a sede de poder, a sede de aparecer, a sede de ser venerado, de ser paparicado, procurado. Começaram a se sentir deuses. Aí complicou a história. Aí sintonizou com o mal. E os da luz que trabalhavam com esses não podem fazer nada, porque a escolha é livre-arbítrio. Fizeram um trabalho lindo, maravilhoso, muita caridade. Muitos desses psicografaram livros que verdadeiramente são sérios, veio do alto. Incorporaram e canalizaram entidades venerandas, evoluídas. Fizeram uma obra linda. Mas, no determinado momento da caminhada, escorregou. E as trevas veio bem devagar, minando, minando, bem sorrateiro. E eles nem perceberam. Não perceberam porque perderam a sintonia com a luz. Ainda fazem trabalhos bonitos porque têm conhecimentos, dão conselhos nas suas palestras, nos seus vídeos. As pessoas ficam maravilhadas com os conselhos. Mas existem várias mensagens nas entrelinhas que são as trevas que dão e o médium nem percebe e nem as pessoas que estão vendo os vídeos percebem. Então o estrago está grande. Porque muitas dessas pessoas que seguem esses médiums se tornaram fanáticas, idólatras e agressivos. Porque também estão hipnotizados. E quando alguém faz algo que vai contra aquilo que aquele médium diz, ou se aquele médium tomar uma atitude agressiva, os seguidores vão todos atrás do médium para defendê-lo, e também são agressivos, grossos, escarnecem, zombam, ofendem, porque eles fazem tudo o que um médium faz, eles imitam aquele médium. E eles têm aquele médium como detentor de toda a verdade e nem imaginam o que está por trás. E muitas das vezes nem percebem as atitudes do médium porque acha que a atitude do médium é a certa. E a atitude foi totalmente antifraterna e anticristã. E eles não perceberam porque também estão em sintonia. Então, o estrago é bem grande. Bem grande. Isso está acontecendo na Terra hoje. Está acontecendo há um bom tempo. E eu digo, mesmo com todas essas informações aqui, vai continuar acontecendo. Mas nós vamos, mesmo assim, falar. Porque algum resultado vai ter. Porque nós não estamos aqui à toa. Vai ter resultado. E muito resultado, por sinal. Mesmo esse problema ainda continuando. Nós temos como diminuir ele. Então, o médium entrou em sintonia. E muitos desses médiums não foram preparados nas universidades das trevas. Eles foram preparados nas universidades da luz antes de reencarnar. Mas durante sua trajetória encarnatória, eles entraram em sintonia com os das trevas. Então, eles começaram a desdobrar para as universidades das trevas. Mas também existem os espíritos que são preparados lá e vêm direto da fonte, reencarnam e a espiritualidade maior leva eles à reencarnação, porque durante a encarnação a gente tenta de tudo para desfazer tudo que foi feito lá nas trevas. E é difícil. São poucos os que não cedem a todos os comandos que foram dados lá embaixo antes de reencarnar. É um grande problema, não é? Que esse planeta enfrenta. É um grande problema. E nós estamos aqui para trazer essa informação. E os negativos estão furiosos com as informações que estão sendo trazidas aqui. Porque se vocês forem procurar no YouTube, é difícil achar um canal que dá essas informações. É bem difícil. É um ou outro. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas são poucos os que dão essas informações, porque os próprios, esses próprios médios que estão desdobrando para lá, e os que foram preparados lá, Eles são muito bem manipulados pelos das trevas para que essas coisas não sejam reveladas. Mas aqui nós vamos revelar a trama das trevas no profundo, de graça para todos que querem assistir. Nós vamos revelar. Nós vamos revelar a trama das trevas. Muitos desses médiuns falam manso, têm um grande conhecimento, porque eles gostam desses, que têm bastante conhecimento, que têm carisma, que têm um bom magnetismo, que sabem falar, têm uma boa oratória, convencem quando falam. Eles gostam desses. E são famosos, arrastam multidões. É desses que eles gostam. E esses médiums não são só os espíritas, são também umbandistas, evangélicos, pastores, que também desdobram para lá. Muitos pastores de renome aqui na Terra, que vocês conhecem, bem conhecidos, bem famosos, que arrebatam multidões e fazem grandes lavagens cerebrais nas igrejas. Muitos desses vão para lá, para receber todas as instruções, para quando voltar para o corpo, seguir todas as instruções. Para manter todos vocês na Matrix. Para deixar vocês violentos, agressivos, fanáticos, extremistas, dogmáticos, fundamentalistas, radicais. E com uma visão bem fantasiosa da espiritualidade. Uma visão estreita de espiritualidade. Uma visão distorcida de espiritualidade. Deixar vocês na ignorância. Bem presos, muito bem presos nessa Matrix. E estar inseridos sempre naquela roda de samsara. Desencarna, fica no plano astral, volta, faz a mesma coisa. Desencarna, fica no plano astral, volta, a mesma coisa. E não conseguem sair da Terra nunca. Não conseguem lograr voos mais altos, voos mais excelentes. Ficam encarnando e desencarnando na Terra eternamente. Só conseguem sair quando há os degredos planetários. E quando saem e vão para determinado outro planeta, o processo enfermiço continua. E nessa brincadeira, vocês ficam milênios, milhões de anos estagnados e sem evoluir. Muitos de vocês já eram para ser até imortais. Um dos imortais já eram para ter a evolução de Bezerra, de Chico e de muitos outros. E não estão nessa evolução porque foram tragados. Por isso a vigilância é constante, principalmente nesse momento atual. A reforma íntima deve ser profunda, senão vai ser tragado. Vai ser mais um desses. E os espíritos da luz, eles vêm tendo um grande trabalho para desfazer essas universidades das trevas, para desmantelar tudo, desfazer, levar os criminosos, os negativos, sob custódia, para a justiça divina, tirá-los de circulação. Nós estamos tendo muito trabalho. Porque não é uma universidade, ou 10 ou 20, são muitas. Muitas. E nós enfrentamos sérias dificuldades, porque não pense vocês que a gente chega lá, sai destruindo tudo, desfazendo tudo muito rápido. Não é assim. Mesmo eles estando errados, nós temos que respeitar o livre-arbítrio, nós temos que ser éticos, nós temos que agir de forma moralizada, porque nós somos da luz ou somos das trevas? Então, nós temos que agir como os da luz. E dá um grande trabalho. E espíritos, que muitos aqui veneram como deuses, eles vão lá. E eles passam dobrado lá. Eles têm que se disfarçar. Eles têm que adensar toda a sua estrutura molecular do seu perispírito, adensar as células do corpo psicossomático. E essas regiões são muito densas, carregadas de fluidos densos. O ar é difícil de respirar, é bem pesado. A locomoção é difícil. Eles têm que adensar todo o seu corpo psicossomático, tanto que parece que eles estão materializados e encarnados. Eles adensam tanto que eles passam a sentir todas as sensações como se estivessem encarnados. Eles sentem frio, fome, sede. Se eles se machucarem, eles se ralam, sai até sangue, de tão materializados que eles estão. Se eles tomarem uma pancada, eles sentem a dor da pancada. Os órgãos do corpo perispiritual voltam a funcionar, porque muitos desses têm os seus órgãos inutilizados pela evolução. O coração volta a bater, começa a funcionar tudo, porque eles estão muito materializados, mas estão desencarnados. E essas esferas, essas dimensões, são muito próximas da crosta terrena, muito próximas, tão próximas, que tem algumas dimensões dessas que ficam no limiar entre a dimensão física e a dimensão do astral inferior. Muito materializadas. E quando eles realizam o processo de materialização do seu corpo astral, a aparência física deles muda completamente. E muitos não conseguem manter ou têm um grande trabalho para se materializar. E eles vão nessas cidades. Nessas cidades, onde tem essas universidades, no astral, vocês vão ver, se vocês forem lá, vocês veriam. Pessoas andando pela rua, tem até escravos, carroças, casas, prédios. Vocês vão ver pelas ruas ledoras de sorte, de futuro, cartomantes, no meio das ruas astrais, cartomantes vendo o futuro, médiuns, adivinhadores, jogando carta, búzios, tem soldados, tudo isso. E esses espíritos, eles se disfarçam, os da luz, vão para lá e eles dizem para os soldados: nós queremos nos matricular nas universidades dos senhores desse lugar, dos chefes desse lugar. E às vezes eles ficam desconfiados, eles procuram saber como é que eles apareceram ali, e eles inventam uma história. Eles dizem assim: nós estávamos num avião viajando e de repente aconteceu uma explosão e a gente não viu mais nada, a gente apareceu aqui, como se não soubesse que tinha desencarnado. Eles inventam uma história assim. Aí os espíritos desse local cochicham entre eles assim: olha, são viventes, recém-desencarnados, desencarnaram na explosão do avião e não sabem que morreram. Não tem perigo, vamos matricular eles nas nossas universidades, eles podem ser mais instrumentos para nós, para todos nós. Os da luz estão infiltrados e deu certo o plano. Eles são matriculados nas universidades. Nas universidades, lá, nas salas de aula, esses espíritos da luz desencarnados que foram lá para espionar e pegar todas as informações para desfazer aquele reduto, tem várias especialidades, várias salas, onde tem professores que ensinam, magos, dirigentes espíritas, pastores evangélicos que estão encarnados e durante o sono eles desdobram até lá e eles dão aulas, pastores, ensinam. Dirigentes, vão lá dar aula. E aqui vocês acham que eles são da luz, porque eles têm muito conhecimento e sabem falar bonito. mas vocês não conseguem perceber como eles são. Suas atitudes, sua conduta, é isso que vai definir quem ele é. Não que ele sabe. Porque saber, muitos espíritos das trevas sabem muito. Vocês não devem olhar os livros psicografados deles e as entidades que incorporam neles, porque muitas das vezes as entidades que incorporavam que era da luz, que continuam se manifestando, já não são mais as da luz, mas sim as das trevas que se fazem passar por aquelas entidades da luz que a pessoa incorporava. E eles debocham muito desses médiuns, porque esses médiuns, muitos deles, são crédulos e acham que estão totalmente na luz. Eles debocham dos próprios médiuns que eles enganam. Lá, nas universidades das trevas, tem uma sala que diz: aqui é a sala de ciências psíquicas, para aprender ciências psíquicas. Tem outra sala que ensina, está escrito no letreiro em cima, regressão da memória, para aprender a fazer regressão. A outra sala está escrito hipnose, para aprender a hipnotizar. A outra sala está escrito jogo de cartas, a outra jogo de búzios, para aprender tudo isso. Para vir para cá, voltar para o corpo e fazer tudo o que foi ensinado lá nas salas de aula. E esses espíritos, eles ensinam tudo o que o Cristo ensinou, mas de uma forma totalmente deturpada, totalmente diferente do que ele trouxe, distorcida. E eles vêm para cá e interpretam a Bíblia, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma totalmente distorcida da realidade. Mas eles falam de uma forma tão convincente que muitos acreditam. E a maioria desses que ouvem esses médiuns sabem que a maioria não estuda, não lê, só vê os vídeos ou as palestras. E eles começam a perceber que tudo que eles falam, as pessoas estão acreditando. Aí ele pensa com ele: eles estão acreditando em tudo que eu estou dizendo. Está dando certo. Foram tragados também pela ignorância. Porque não se deve ver só palestras. Nós entendemos que tem gente que não tem condições de comprar livros. E isso nós entendemos. Mas aqueles que têm condições, é importante também que se leia, que se estude. Porque a maior arma no momento no qual vocês estão vivendo aqui agora é o conhecimento nessa guerra. E os médiuns sabem que a maioria não estuda. Muito poucos leram os seus livros psicografados. E quando a gente incorpora ou canaliza com algum médium e traz informações que estão nesses livros psicografados, as pessoas ficam maravilhadas achando que aquilo é novo, que está sendo trazido pela primeira vez. E não está. Está nos livros. Está em Kardec. Está em outros livros psicografados. Mas estamos trazendo uma realidade. Então está dando certo, está alcançando mais vidas. E a mediunidade é isso. Nós precisamos do conhecimento dos médiuns para trazer uma verdade do plano astral. E também nós trazemos de nós, de todos nós, para o médium. Então, meus irmãos, esses lugares existem. E esses espíritos da luz, quando estão lá, se eles vacilarem, eles são espancados, colocados em celas, masmorras, se eles falharem, e às vezes a situação fica insustentável, sabe o que eles têm que fazer? Eles têm que se desmaterializar e se materializar nas colônias, eles têm que fugir. Porque a coisa ficou feia. E esses espíritos vêm enfrentando um grande problema com médiuns religiosos. Estão ali do lado, os das trevas estão ao lado do médium. O da luz também. Mas não há um conflito do da luz com o das trevas? O das trevas está numa vibração mais densa, numa frequência inferior. Eles não enxergam os da luz que estão ali em volta, porque os da luz estão vibrando numa frequência mais elevada. Então eles ficam invisíveis para os das trevas nem imaginam que os da luz estão ali ao redor, tentando fazer de tudo para resgatar aquele médium de volta, para inspirá-lo, para intuí-lo, mas não são ouvidos. Sabe por que não são ouvidos? Porque os propósitos do médium, as ideias que os médiums têm, que esses médiums têm, estão totalmente contrárias às ideias dos da luz. Está muito mais ligado às ideias dos das trevas. Então, eles conseguem absorver todas as inspirações dos das trevas que estão ali ao redor. E lembrem-se, os das trevas são especialistas e extremamente inteligentes. Eles transfiguram a sua forma perispiritual nos mentores daquele médium que recebia os da luz e fala com eles. E os conselhos que eles dão, muitas das vezes, é bem diferente do que os da luz dariam, porque espíritos da luz não dariam conselhos para esses médiuns, falando de outros trabalhos espirituais, dizendo que é do diabo, dizendo que é mistificação, dizendo que é do demônio. Os espíritos da luz não fariam assim, eles não dariam informação desse jeito. Eles explicariam sim a situação se tivesse algo errado, mas não da forma que esses médiuns estão recebendo. Esses espíritos não vão ficar rindo, não vão ficar desdenhando, espíritos da luz não fazem isso. Não vão falar assim com esses médiuns. E esses médiuns estão sendo vergonhosamente manipulados com todo o conhecimento que eles têm, com todos os livros psicografados que eles têm, com todas as incorporações e canalizações que eles estão tendo. E muitos dos seus livros, situações que são mencionadas nos seus livros, de obsessões e tudo mais, eles estão sendo vítimas das próprias obsessões que são descritas nos seus livros. Que coisa, não? Foram instrumentos da luz para trazer uma realidade das trevas, de obsessões que acontecem, e em determinado momento da sua caminhada eles escorregaram feio e foram vítimas das próprias obsessões que foram psicografadas por eles mesmos nos seus livros. E agora? Será que eles vão acreditar no que nós estamos dizendo? Ou será que a hipnose foi tão bem feita que eles vão entrar em fúria e vão dizer que é tudo mentira o que nós estamos dizendo aqui? Porque muitos desses estão sendo subjugados já há tanto tempo, que já perderam totalmente o seu livre poder de arbítrio. São marionetes das trevas. E esses espíritos das trevas colocam formas de pensamento neles, chips, aparelhos parasitas, todo tipo de obsessão. Fora os desdobramentos que eles vão até lá. Dormiu, já está indo para lá, para receber as orientações, é hipnotizado lá, é magnetizado lá, eles ficam passando tudo que ele deve fazer o tempo todo, eles não descansam. Como fugir disso? Como não ser vítima disso? Sintonizando com os da luz. Sendo humildes. Não querer nada em troca. Fazer uma obra sem querer nada em troca. Não deixar a ganância subir a cabeça. Não deixar o ego ficar inflado. Não ficar vaidoso. Não ficar orgulhoso. Soberbo, não ficar achando que é o único detentor de toda a verdade, não ficar todo, não é assim que vocês dizem, com o nariz em pé, porque tem muito conhecimento. Quando é idolatrado pelas pessoas, não se deixar ser idolatrado, porque aquele que não quer ser idolatrado, ele fala assim: para, não me idolatre, não faça isso. O médium sério fala assim. Mas esses não, eles estão gostando de ser idolatrados. A fama subiu a cabeça. Ficaram arrogantes. muito arrogantes. Tudo isso que eu disse agora são brechas imensas para a ação das trevas. E não importa se você tem livros psicografados, se você incorporava ou canalizava entidades de luz, não importa. A lei é para todos. Não há privilégios no universo. Saiu da sintonia, saiu da frequência, foi para outra faixa vibratória, vai acontecer de tudo, e os outros não vão poder interferir. Os da luz não vão poder interferir, porque é o quê? Escolha. Ele escolheu estar naquela vibração, naquela faixa vibratória. É escolha, livre-arbítrio. Então, o médium com Jesus, aquele que está no caminho, ele tem que se manter. Ele tem que estar naquele caminho e se manter até o fim. Se ele ficar 30 anos no caminho e, de repente, desviar desse caminho, ir para o caminho das trevas, com todas essas paixões que eu acabei de dizer, mesmo com todos os 30 anos que ele realizou, ele vai começar, ele vai trocar, ele vai virar a casaca. Ele vai começar a ser usado pelos das trevas, mesmo 30 anos trabalhando para a luz. Então, essa sintonia com a luz, ela tem que permanecer até o fim. Como é que fica? Como é que vai ser resolvido? Assim como a postura mística, misticismo exagerado, porta aberta para a ação das trevas. Fanatismo, extremismo religioso, dogmatismo, porta aberta para a ação das trevas. Não importa a religião que seja, não importa se mergulhou nas águas e levantou falando em línguas estranhas, não importa se foi batizado, não importa se subiu no púlpito e aceitou Jesus, não importa. Tudo é frequência. É sintonia, é vibração. Não importa se é famoso, se tem 300 milhões de livros psicografados, não importa. É frequência. Tem que se manter na frequência da luz para ser usado dois pelos da luz. Senão vai ser vergonhosamente manipulado pelos negativos que não brincam em serviço. E ainda mais nesse momento de agora, eles não brincam em serviço. Eles estão fazendo de tudo para desviar esses médios aqui do caminho. De tudo. Ele tenta botar uns contra os outros, tenta uns pensar besteira do outro, ficar chateado com o outro. Eles tentam isso. Só que os médios aqui estão aprendendo a ter o discernimento e perceber que os pensamentos, esses pensamentos que vêm, não são de Deus. E eles já cortam. Mas às vezes deixa alguma coisa. E aí um outro médio que tem mais discernimento avisa: olha, você não enxergou, estão manipulando você. O outro médio já se ajusta e não deixa. É um ajudando os outros para se manter, porque a guerra é mental. A guerra é mental e é totalmente constante, sem cessar. Ainda mais se o trabalho for totalmente voltado para a luz e todo mundo está muito bem no caminho. Sabe de quem eles não gostam? Eles não gostam daqueles que são unidos. Eles não gostam daqueles que oram. E eles detestam aqueles que estudam. Esses são perigosos para eles. Geralmente nas casas pequenas, como essa aqui, casas pequenas, geralmente os médios são mais humildes, são mais unidos, oram, estudam. E as casas grandes, que estão cheias de glamour, cheias de fama, cheias de disputa pela direção da casa, a disputa de um médium com outro, para aparecer. Essas casas grandes são as mais fáceis deles usarem. E essas casas grandes têm credibilidade por muitos, dão credibilidade porque as casas são grandes, porque os que estão ali são famosos, porque os que estão ali psicografaram livros. E Então eu vou dar muito mais credibilidade para eles. A casa pequena, desses aí que chegaram agora, não sei nem quem é, não tem livro psicografado, não tem nada. Desconhecidos? Esses eu não quero saber. E esses são justamente os sérios, os que estão na luz. Porque o ser humano julga pelas aparências. Isso é da natureza humana, julgar pelas aparências. Julgar porque o outro tem muito conhecimento. Magos negros têm um conhecimento profundo. Vocês vão ficar do lado deles porque eles têm muito conhecimento? O conhecimento sem a sintonia com a luz, conhecimento sem Deus, é um conhecimento nulo, conhecimento morto. Totalmente morto, por maior que seja esse conhecimento. Médium com Jesus não é arrogante, não é soberbo, não é ganancioso, não é vaidoso. E se ele tiver esses problemas, ele vai lutar com toda a força contra essas tendências mais. Esse é o verdadeiro espírita. Esse é o verdadeiro evangélico. Que ele pode ter aqueles problemas, mas ele admite que tem aqueles problemas e ele luta com todas as forças contra aquilo porque ele sabe que é errado e ele tem que ajustar e consertar aquilo. Esse é o verdadeiro espírita. E muitos dos espíritas têm esse conhecimento e não agem assim. Não agem assim. O que que vai ser da Terra, hein? O que que vai precisar ser feito para isso acabar? O que que a espiritualidade vai precisar fazer para acabar isso? Será que terão que ser todos degredados do planeta Terra? Nós não queremos isso. Mas é a única opção que está, que estão dando para a luz fazer. Porque isso já vem sendo repetido há muitas encarnações. E agora, de novo. Só que agora acabou o tempo. Acabou o tempo. Será que vai ter que ir para um planeta primitivo para recomeçar tudo de novo? Voltar a ser um homo habilis? É isso que os médiuns que se dizem de Jesus, que não são, pelas suas atitudes, querem? É isso que vocês querem, médiuns? Num momento o qual deveriam estar unidos todos os médiuns com Jesus, unidos, independente da religião, em prol do progresso da humanidade, estão separados e se degladiando entre si. Com raiva, porque o outro canalizou o espírito que só vem em mim, porque o outro foi usado pelos espíritos e falou uma situação muito parecida com a situação que está nos livros que foram psicografados por mim. Essa não é a atitude. A atitude é: olha lá que legal, o espírito está incorporando no médium e está trazendo uma situação muito parecida com o que está no meu livro. No meu não, né? No que foi trazido pela espiritualidade por mim. Nossa, mais um ponto de luz para ajudar a propagar a informação para o progresso da humanidade. Esse é o pensamento. Não entrar em fúria porque incorporou o meu espírito, porque canalizou com o meu ET, porque está incorporando mais do que eu, porque está curando mais do que eu. Atitude de espíritos menos adiantados. Atitude típica de seres que vivem no planeta Terra, num planeta primitivo ainda, de terceira grandeza, terceira dimensão, tridimensional. Até quando ficar só nesse nível evolutivo? Muitos estão nesse nível evolutivo e não querem sair dele, não querem, não querem. querem continuar ali milênio após milênio após milênio. Vocês gostam de ficar encarnados em corpos densos? Gostam de ficar doentes? Gostam de ser marionetes dos espíritos das trevas? Gostam de ser instrumento deles? Gostam de ser vampirizados por eles? Gostam de passar todas essas dificuldades que vocês passam? Porque as dificuldades, os problemas, é tudo karma que vocês estão quitando, a maioria. Querem continuar tendo esse tipo de vida? Apesar de estar num planeta belo, mas passando o pão que o diabo amassou nas suas encarnações? Encarnação após encarnação? Vocês gostam de encarnar sem braço? Cegos, surdos, mudos? Vocês acham que os espíritos encarnam cegos, surdos e mudos porque Deus quis deixar você perfeito e o outro imperfeito? Seria injusto, né? Por que um vem perfeito e o outro vem surdo, mudo, cego? Porque lá atrás, em outra encarnaçãozinha, ele furou o olho do irmãozinho. Ele enfiou a arma no ouvido do irmãozinho e deu um tiro no ouvido do irmãozinho. Por que ele nasce sem braço? Porque lá na outra encarnação, ele decepou o braço do irmão. Por isso que nasce defeituoso. Por que nasce com um problema pulmonar? Por que nasce doente mental? Débil mental? Por que nasce assim? Porque lá na outra encarnação, encheu a cara de cachaça a vida inteira, usou um monte de drogas. Aí nasce anencéfalo, retardado, por causa das atitudes. Por causa da agressão ao perispírito, corpo psicossomático, vocês não cuidam da saúde do corpo? Cuida da saúde do espírito, do perispírito, do corpo astral. Como é que cuida da saúde do corpo astral? Retira as paixões, retira ódio, raiva, inveja. Quando que vocês iriam imaginar que raiva, ódio, inveja, orgulho, soberba traria um diagnóstico? Um diagnóstico para o seu perispírito. Seu perispírito fica doente por causa do ódio que tu sente, da raiva, da inveja, da soberba, da ganância, da maledicência. Vocês mesmos adoecem os seus corpos astrais. Como é que faz para ter um espírito saudável? Sendo fraternos, compreensivos, pacientes, serenos, tolerantes, humildes. Tira o vício, larga a bebida, larga o cigarro, larga as drogas, para de comer animais, carne. Sabia que carne também ferra com o perispírito todo? Os animaizinhos, os irmãos que vocês comem. Sabiam disso? Aí quer desencarnar e quer ir pro alto com o perispírito todo ferrado e todo materializado. Pesado, tenso. Vai para dimensões sombrias. Acha que vai para a colônia Grande Coração? Lá só entra espírito que tem um bom equilíbrio. Não precisa ser perfeito, mas um bom equilíbrio. Estamos exagerando? Ah, então, do jeito que ele está falando, todo mundo aqui da Terra vai para o inferno. Vai, a maioria. Porque essas atitudes aqui virou normal. Até os médiuns que têm conhecimento estão assim. Os médiuns que estudam. Não estou falando dos médiuns ignorantes que não gostam de estudar, não. Estou falando dos que estudam. Que tem o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, sabe de cabo a rabo. Porque os Espíritos mandam ler. E esses já estão lendo esses livros há 30 anos, 40. E mesmo com todo esse conhecimento, toma atitudes muitas atitudes totalmente diferentes do que está tudo decorado na cabeça. Por que que toma atitude diferente do que está ali? Porque o conhecimento só foi absorvido como um computador. Só foi decorado. Ele não foi colocado em prática. Conhecimento morto. Só serve para vir aqui gravar um vídeo ou dar uma palestra e falar bonito. Para as pessoas ficarem, oh, quanto conhecimento! E aí incorpora um espírito e fala palavras lindas. Por que que o espírito fala palavras lindas? Porque ele tira do conhecimento do médium. Aí falam assim, oh, que espírito elevado, que espírito iluminado. E nem imaginam que tem um mago negro incorporado, acoplado auricamente ou canalizado com o médium, falando bonito. A árvore se conhece pelos seus frutos. Um espinheiro não pode dar maçãs bonitas. É claro que mesmo com todos esses problemas, a luz acaba usando um pouquinho esses médios. Porque os seus conhecimentos estão sendo trazidos ali, mas estão trabalhando para as trevas. E estão arrastando multidões. Quando desencarnarem, vão ver a besteira que fizeram. Mas aí já foi. E o karma que adquiriram, ao invés de quitar karmas com a mediunidade, está adquirindo mais karmas, mais débitos com a mediunidade doente. Um espírito que está doente e não quer ser curado e não admite que tem aquela doença. Eu digo para vocês que muitos desses médiuns que eu estou aqui falando, com toda a fama deles e todos os livros psicografados, se eles pisarem aqui numa reunião de desobsessão, vai ser triste de se ver o que vai acontecer, porque eles vão se manifestar e vão falar sua trama. Será que vai ser aceito? Ou vão dizer que é o médium que está no animismo, está mistificando? Se eles colocarem os pés aqui, incorporar um espírito das trevas em alguém e eles tentar tirar o demônio, expulsar o demônio vai rir na cara deles. Sabe o que ele vai dizer? Ha, ha, ha, tu não tem moral para me tirar daqui. E outra, sou eu que te uso. Muitas das coisas que tu fala, essas palavras, sou eu que coloco na tua boca, idiota. É isso que eles vão falar. É isso que vai acontecer. Com muito médium famoso, se colocar os pés numa casa séria. Aí, em vez de prestar atenção na mensagem, quando vê a gente aqui botando uma música e fazendo uns gestos, se concentrando e outras situações que as pessoas nem imaginam que estão sendo feitas para o bem de vocês, olha lá, o circo. Aquilo lá é um circo. São cegos guiando cegos. Tudo enrolação. É isso que é dito. E tudo está sendo feito por amor. Os médios aqui estão renunciando muita coisa para estarem aqui servindo o Cristo. O Cristo. É. Que planeta, hein? Que humanidade. Nós temos que amar muito para continuar insistindo. Temos que amar muito, mas muita coisa para continuar insistindo. Se a gente abandonasse vocês, deixasse vocês do jeito que vocês quisessem, vocês se autodestruiriam. Se não houvesse intervenção de irmãos das estrelas que estão com as suas naves aqui, só observando, só esperando alguém tentar apertar o botão para destruir e paralisar a pessoa, porque ele vai paralisar, porque vocês não têm nem ideia dos seres que estão aqui na órbita da Terra, que os seus aparelhos não conseguem identificar porque são naves etéricas e seus aparelhos são feitos de matéria bruta, densa. A densidade da matéria é diferente, vocês não vão enxergar as naves, nem os seres. E pode ter certeza, se algum louco, lunático, ganancioso, tentar apertar um botãozinho para destruir, para acionar uma bomba atômica ou uma arma química, ele vai ficar paralisado assim, ó, e as pessoas vão ver ele paralisado. Porque esses seres são muito mais evoluídos, têm tecnologia e têm técnicas da mente que eles paralisam com a mente. Não será permitido. Tem gente que está desencarnando aqui. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo agora? Ela viu. Desencarna. Não está indo para um umbral ou ficar vagando aqui, não. Desencarnou. O espírito saiu do corpo. Já tem nave, tudo puxando para a nave. Já para ir embora. Para ir embora. Para ir para mundos primitivos. Você viu isso? É real. Desencarnou, o espírito saiu, já está sendo tragado logo para uma nave e indo embora. Comboios de degredo. Isso não está acontecendo com todos, mas está acontecendo com muitos. Então, gente, essa é a mensagem. Muito obrigado. Que a luz de Atom esteja com vocês.